Na cabeça, borboleta. Borboleta, linda borboleta, borboleta, eu gosto de você. Borboleta, linda borboleta, borboleta, eu gosto de você. Pique, pique na barriga, pique, pique na barriga, na barriga, na barriga, no pescoço, na bochecha, na cabeça, borboleta. Na bochecha, na cabeça, borboleta. Borboleta, linda borboleta, borboleta, eu gosto de você.